1-3-1-5, copiado. Tô localizador, Chanel 62, tá. Plana 2-0, complete aproximação final, torre 1-8, decimal 6. 1-8-6, 62, cuidado. Oi, Salvador, bom dia, Chanel 6250. No ILS é 1,5 milhas por segundo. Chanel 6250, bom dia, checa trem de pouso, 1,50 graus, 1,29, autorizado pouso, pista no zero. É, autorizado pouso, pista no zero, Chanel 6250. Confirma baixar travado? Agora baixar travado, 6250. Tráfico Luiz, que é autorizado, da presidente, conta final, 17, reporta, na cor. Mas só confirma o estimado, é 1-3-1-5? Ah, 1-3-2-5, vamos ver. 3-2-5. Só que é meu home ali, uma parte de TRF-60, já viu? Tá autorizado no meu home ali. É, ali na manteiga do árvore, seguindo para 0-0. Salvador, Mike Tango, agora ingressando na ré Interlagos. Mike Tango, reporte na rotatória visual com campo. Mike Tango, informará na rotatória quando e quando visual com campo. Tráfico logístico autorizado, pouso, pista no 7, vento 1,60 graus, 1,09. Na 6250, solo 54, direita solo 200 decimal 9. Direita, chama solo 219, chama 6250. Salvador, bom dia, Chanel 6250, livrou na foto. 6250, táxi Alfa Juliette para o portão 02. Alfa e Juliette para o portão 02, 6250. 281. Romeu Lima está autorizada para o Audi. November Alpha no corredor forte, após Interlagos, reporte rotatória visual com campo. Mike Tango está visual com o campo? Agora afirmativo, senhora. A gente vai chamar a torre 198.6. Chamar a torre 198.6. Maceió, papapá, Mike Tango. 6729, prossiga. Gente, aguarde a coordenação. Dois Salvador, papapá, Mike Tango. Salvador, papapá, Mike Tango. Papapá, Mike Tango. Reporta, curta final, não fecha. Não copiado, senhor, poderia repetir? Reporta, curta final, no 7, Mike Tango. Portará, curta final, na 1-7. Torre, caso autorize, após a ingresso na 1-7, autoriza direto para a hangar da Polícia Militar. Afirmo, deseja pousar direto? Aí. Pousar direto no grau Mike Tango. Nossa intenção é pousar na 1-7 e depois deslocar pro hangar da polícia, já. Eu tô ciente, vai ser liberado o deslocamento, porém o taxiamento e o corte de carro da Polícia Militar vai ficar sujeito à administração de lá, tô ciente, né? Grato, senhor. Mike Tango tá ciente, já fez contato com a Polícia Militar. Mike Tango, 1140 graus, 129, autorizado pouso, pista no 7, reporte solo controlado. Mike Tango ciente. Então, para acionamento de táxi, chame torre 1-2, com correção 1-1-2, decimal 62. Está passando o Victor Bravo Alfa. Bom dia. Vou local Salvador, Salvador, na área de levantamento. E aguarda para a porta, Victor Bravo Alfa. Mike Tango, considerando o solo ao 01 no corte e livre frequência, bom dia. Decola da 1-7, número 10, do Axé. Oeste em coordenação com o controle Salvador, considerando a frequência 0-1-2-0-8-0 e o código transponder, frequência, o código transponder no 5164. Controle Salvador, Índia Novembro Alfa, na rotatória, visual com campo. Índia de novembro, Alfa, torre 198, decimal 6. 198, decimal 62, de novembro, Alfa. Sente pressionamento, táxi, torre 118, decimal 62. Alfa, visual com campo, na proa da rotatória. Índio Novembro, Alfa. Autorizado, curta final no 7, reporta na curta. Autorizado, curta final, reporta, Indio Novembro, Alfa. Romeu Lima, prossiga. Firma nível, quero subir. Tente cancelado ao 03, subindo para o 085. Guardião 05, reporta pronto decolagem. Guardião 05, inicialmente pro noroeste. Aeronave curta final 17, 140 graus, 109, autorizado decolar, sem ter freio com eixo da 17, Guardião 05. Bravo, bom dia, livre acionar, portanto. Alô, Salvador, bom dia, vou. Sinal de 3, autorização, Guarulhos, informação. No 93, aguarde um minuto, para 4, número 1. Fora do solo, Guardião 05. Guardião 05, você tem frequência do 17, mantém na escuta até o cruzamento com o tráfego. Charlie 150, final 2000, 17. Mantendo no noroeste, após cruzamento com o tráfego, sem interferir com o 7, Guardião 05. Pulando à direita, passando 4452 e continuando 208. Alfa na final, 3 milhas. Autorizado pouso, piscina 7 em novembro, Alfa, vento 140 graus, 109. Livre pouso, ainda não é bem Alfa, obrigado. Da 10 curva à direita, da Eule, da Brice. São Pedro Zulu, 16, BH Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, 5412 no transponder e o controle de Salvador em 1208, ou no 983. Protegimento correto, chama o ponto de volta. Excelente, 983. 120, décima 8. 1208, grato, Guardião da 5. Romeu, Romeu Limpo, para serviço de informação e alerta, chame em Centro Recife, ano 288, alternando 260. Controle Salvador, bom dia, Guardião 05. Gente, vamos ser estimado para o pouso. Direto Lençóis, reporte 2-0 milhas fora da passada. Permito, guarda você. Reporte 2-0 milhas fora. Reporte 90 milhas fora, guarda você. Uma passa Mike, prossiga. Uma passa Mike, decolado de Sierra Linda, Curitiba. Acionado 01-17. Solicita proa de Aratu, depois de Tuba. Gente, confirme a proa de Aratu. Seria na magnética 300. Se vai manter 500 pés? Afirmativo, mantendo 500 pés. Está autorizado na escuta do controle. Na escuta do mesmo, o Lima Papa Mãe. Para o controle? Lucas 207, minha chegada é bom, se a sua linha de identificação. Desça para 4 mil pés, ajuste em Salvador, 10021. Zero 05, frequência livre até o retorno. Salvador, boa tarde, bom dia. Vou 3-0. Aeronave chamou o som? Não, desculpa, meu colega já chamou aqui, desculpa. É o 397, na escuta própria já. Tá certo. Salvador, Congonha, São Paulo. Autorizado via Luno 6, após Belo Horizonte, após Trigo, nível 360, saída da El Leda Bridge. Decola 10, comando à direita, aciona o código 5416, controle 908. Autorizado 360 para São Paulo, Congonhas, via Perzulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trivi, aciona o código 5416 na saída da El Leda, só confirmando Bridge 1208 ao controle. Afirmo Bridge, trago com o Índia Del Teco, seja na Congonhas, chama pronto no box mesmo. Chama para o São Paulo, obrigado. Taxa direita, ponto espera da Bíblia 0, torre 1-8, pessoal 62, ajuste 1021. O gol 1-9-3, para o taxa 5-1-2-7 a bordo, 3 horas e 33 de autonomia, alternando o galeão. Do táxi retaguarda da aeronave do Axamé até o ponto de espera da pista 90, onde chama a torre 1-9 decimal 62, ajuste 21, 983. Quem segue a aeronave do Axamé, ponto de espera 1-9-6, gol 983. Dado ingresso, reporta alinhado e pronto, que toma em Quebec, pista no 7. Lima, livre acionar, portátil. E como é que é Rebeca autorizada a colapso no 7, 130 graus, 109. Sul, me passa isso? É. Tomar Quebec, decolar 218, controle 120, decimal 8. 208, sou Quebec, vou pra lá, Sérgio. Mike, no meio que a gente tem informação, Juliette para regresso. November Yankee Mike, mantendo no 1510, aí o chama 021 no reporte Paripe. Ajustado no chama 021 no reporte Paripe, o November Yankee Mike. Controle Salvador, tá passando muito mais Quebec, tu colou a disputa. Vitor Mike Quebec pro ti. Decolou, batendo mil pés, corredor a cheque. Vitor Mike Quebec no meu pés, no corredor a cheque, pode falar da barra. Meu pés a cheque, pode falar da barra, Quebec. Já da linha decolar, pista no zero, vento 130 graus, 19. Papa Mike está autorizado, mantendo 500 pés, pro do carro. Cabeceiro no zero, estimado decolagem 3 minutos após o tráfego. Mesmo destino, rota e nível. É 3-1-1, decolado 2-1, controle 2-0-2-1-8.